A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora então, cá estamos nós para mais uma Jukebox. Já sabe, aqui as recordações fantásticas, aquelas músicas que trazem à memória momentos indescritíveis. E hoje temos mais três sucessos: U2, Desire, ainda What's Up das Four Non Blondes e finalmente Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Não, não, não é uma pergunta ao Rod Stewart. Ele é que estava a perguntar, enfim, não sei muito bem a quem, sexy ou não. O certo é que o homem já conta com 70 anos, talvez, no mínimo, e ainda está para as curvas. Vamos ouvir primeiro U2, Desire. Top of my lungs, what's going on?

Isto é uma autêntica máquina do tempo, a nossa jukebox. Estivemos nas três décadas fabulosas da música. 88 com os U2, Desire. Depois fomos até 93 com as Four Non Blondes, para recordar What's Up. E finalmente paramos em 78, à altura do Disco Sound, com este Do You Think I'm Sexy, do Rod Stewart. Mais sucessos na próxima emissão da Jukebox. Não percam! Jukebox.